você. Só quer me ver chorando, triste, me lastimando. Parece que o meu penar é seu prazer. Afinal, se o amor existe, no que consiste esse maltrato? Eu não consigo entender. Será um outro modo de viver? Ai de mim, tempo passando e eu me acabando. Você só quer me ver chorando.